O setor tem estado mais ou menos estável, portanto, penso que hoje Portugal é reconhecido já a nível mundial como uma marca de qualidade. E penso que é por esse caminho que os nossos governantes ou quem tem responsabilidade nessa área deve promover a marca Portugal, acima de tudo. Portanto, a empresa A, B ou C somos peões do xadrez, portanto, mas a marca Portugal será o mais importante, porque hoje estamos na moda e devemos aproveitar esta embalagem. Portanto, eu penso que a confecção em Portugal, para as empresas que conseguirem estar bem organizadas, penso que estamos numa altura de nos podermos lançar e talvez até ir crescendo sustentadamente. Portanto, porque hoje um cliente que vem a Portugal vem à procura de qualidade, isso já não se discute. Portanto, se vem à procura de um produto básico, um produto de baixa qualidade, há muitos países onde a mão de obra é muito mais barata do que em Portugal, portanto, e não vêm buscar a Portugal. Portanto, nós conseguiremos realmente continuar a progredir e a vencer, apostando na qualidade do produto, do serviço, e portanto que eu chamo de qualidade global, e naturalmente também um controle rigoroso de custos nas empresas para que possamos ser competitivos, porque essa é o nosso grande obstáculo quando temos clientes que procuram qualidade em Portugal, mas vêm formatados normalmente com preços de outros países da Ásia, portanto, onde hoje não tem o serviço que nós lhe damos, mas vêm formatados a querer um produto dentro da mesma gama de preço. E nós temos de ter argumentos para contrariar isso. E o argumento é a confiança e a qualidade que podemos transmitir aos nossos clientes.